certeza de que você pode ir. Te amo com a certeza de que irá voltar. Pra gente ser feliz, você sorriu e juntos conseguimos ir mais longe. Você dividiu comigo a sua história e me ajudou a construir a minha. Hoje mais do que nunca somos dois. A nossa liberdade é o que nos prende. Vai dizer.